Slash! Slash! Slash! Slash! Slash! Slash! Slash! What is slashing on him? He's slashing! Leitor chegou. Finish him. Vem aí, os Cavaleiros do Apocalipso. Você não vai querer ficar no caminho. Vai